Ninguém dorme no meu sonho, nem sabe do que eu quero pra realidade. Quem me vê sempre risonho, nem saca da minha ânsia em fugir da maldade. Vê meu sonho correr pela cidade, entregar os boy com honestidade. Pegos pelo ladrão de sonho e cometeram a autossabotagem. Com fé eu vou decolar, se protejam da minha nave. Quem sempre rebaixou, se esconda antes que seja tarde. O amigo na cinta cheio de bondade, pra não dizer o contrário só por lealdade. Nem tenta, Joe, que eu quero mesmo é tá na praia tarde. Tá vendo, nem quero mais vivo pensando besteira. Meu sonho é rodopiar nas ladeiras, feliz feito brincadeira num circo pra criançada. Honesto de corpo e alma, descendência ajudou. De trap a boiador, pode trazer que eu dou nó. A ideia é uma só, foi Bigodinho quem falou. Ninguém dorme no meu sonho, nem sabe do que eu quero pra realidade. Quem me vê sempre risonho, nem saca da minha ânsia em fugir da maldade. Vê meu sonho correr pela cidade, empregar os boy com honestidade. Pegos pelo ladrão de sonho e cometeram a autossabotagem. Vivendo com ladrão de sonhos, poderes medonhos lá dentro da mente. Uma onda que às vezes nem alombra, mas lembra uma versão bem feiosa da gente. Em tempos difíceis, driblando os enganos criados na própria viagem. Sorriso no rosto e correndo atrás do meu sonho sem usar camuflagem.